Ouvintes da cidade e da campanha. Está começando aqui as suas transmissões de mais um dia de trabalho. As suas YK 308, Rádio Tapense Sociedade Anônima. A emissora da comunicação, da recreação e da utilidade. Da nossa bela e próspera região centro-sul do estado. A nossa cidade de Tapes. Onde as velhas tradições dão... Muito bom dia, ouvintes, e fiquem conosco. E o próprio frio aquece o coração da gente. Patrão velho, muito obrigado por este céu azul. Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira e protetora. A nuvem do profeta Elias sobre o Monte Carmelo regou a terra, revigorou toda a natureza e alegrou o povo de Deus. Virgem Santíssima, sois poderosa junto a Deus Pai Onipotente. Pelo vosso escapulário, espalhai uma chuva de graças sobre os vossos fiéis, de modo todo especial sobre o povo tapense. Estendei-nos o vosso manto protetor. Volvei para nós o vosso olhar mago. A graça que vós pedimos com grande fé e devoção. Dai-nos força para cumprir nossa vocação humana de sermos imagem e semelhança de Deus Pai e Mãe. E nossa vocação cristã de sermos sal da terra e luz do mundo. Presença do vosso Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira e protetora, rogai por nós. Obrigado por mais um dia para enfrentar a luta. E o gosto do mate amargo. Nas margens da Lagoa dos Patos, no prefixo 1420, fala a sua Rádio Tapense, referência na região centro-sul. Na estação verão, esta é a Rádio Tapense, a onda da lagoa. Rádio Tapense, AM 1420. Tarde 1420, com Eugênio Kram. Na Serraria Pino Sul de Ornélio Ruggieri, você pode adquirir madeiras de pinos tratada bruta e beneficiada e madeiras de eucalipto com 5 metros e 40 e na bitola que você desejar para construção ou reforma de sua casa ou galpão ou melhorias em sua propriedade rural. Procure a Serraria Pino Sul, bem no fim da rua 13 de maio, número 1540. Serraria Pino Sul, bons preços e produtos de qualidade. O Feirão do Povo oferece as melhores ofertas em hortifruti e muitas novidades em flores, folhagens, com a qualidade e economia que você encontra somente no Feirão do Povo. Na Edmundo Dreyer, quase esquina com a Assis Brasil. E tem muitas novidades em flores, folhagens, com qualidade e economia que você merece. Seu pet está com você em todos os momentos, não é mesmo? Por isso ele merece sempre o melhor. A MacPet cuida da alimentação do seu amigo há mais de 20 anos, sempre investindo na atualização de sua receita para a nutrição balanceada do seu companheiro peludo, porque ele merece. MacPet, alimentação completa, segura e saborosa para seu pet. Uma marca Nursul Alimentos. Centro Óptico Rede Viz. Aqui você encontra óculos de grau, óculos solares das melhores marcas e temos também uma grande variedade de relógios, joias, semijoias como sugestão de presentes. Faltou pilha no seu relógio? Troca de vidro ou pulseira? Venha até a nossa loja onde temos oficina de consertos de relógios, joias e óculos. Pilhas originais para todas as marcas de aparelhos auditivos. Centro Ótico Rede Viz fica em Tapes, na rua Felicíssimo Afonsim, número 668, ao lado da CE. Aguardamos sua visita. A Madeireira Vieira, há mais de 50 anos, é uma empresa familiar e 100% tapense, com uma equipe de colaboradores para atender seus clientes com todo respeito e honestidade. A Vieira coloca à disposição a maior variedade de materiais de construção. Trabalha com telhas Brasilite sem amianto, tintas com cores de fábrica da Renner e Sherwin-Williams, e uma grande variedade de pisos e azulejos. E se você aceitar uma sugestão de combinação, pode contar com a experiência e o bom gosto da arquiteta Gilmara Boa Nova Vieira à sua disposição para sugerir boas opções de escolha. Venha conferir os preços de móveis, sofás e colchões. A Madeireira Vieira e Vieira Casa e Companhia esperam a sua visita. Tarde 1420 com Eugênio Grant. 3:30, estamos de volta agora para a reta final do nosso espaço de todos os sons, o horário para recordar, que vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, a partir de 3:45 mais ou menos, já teremos a Rede Gaúcha Sat, iremos acompanhar Brasil de Pelotas e Grêmio pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol da Série A. Nós temos agora 3:31. Trago sugestão musical do nosso ouvinte, Jair de Jesus, mais conhecido como Jair da Peixaria. Ele nos acompanha na rua Caramuru, no Balneário Rebelo, no acesso para a Vila dos Pescadores. O Jair me pediu com Jane e Eurondi, Não Se Vá. Muito obrigado pela audiência e pela sugestão musical do Jair de Jesus, sempre conosco, todas as tardes. 13:31, Jane e Eurondi, Não Se Vá, um clássico do romantismo da década de 70 do século passado. Tapense e o espaço de todos os sons. Gauchesco e Brasileiro. Apresentação Dorotel Fagundes. Tchê, estão atentos, aqui é uma reprise. Buenas amigos, está começando mais um programa Gauchesco e Brasileiro que nós entregamos prazerosamente para vocês todas as semanas, nesse mesmo dia e horário, nesta mesma emissora que recebe com carinho a cultura regional do nosso país pelo Gauchesco Brasileiro. Falando desde Eldorado do Sul, hoje em especial da Expo Inter, da edição 44, 44ª edição, da sede dos criadores de Devon. E já já vocês vão saber quem é a nossa convidada, que vai falar da sua vida, do seu envolvimento com o campo e da sua atuação no setor político pecuarista do Rio Grande do Sul como integrante da diretoria dos criadores de Devon do Rio Grande do Sul e do Brasil. Quero dizer a todos que o Gauchesco Brasileiro é de rádio e de televisão todas as quartas-feiras e domingos, às 23 horas, na CNT, canais 31 e 46, no Rio Grande do Sul. E também pelo canal da NET, CNT, levando para o Rio Grande, para o Brasil, a cultura do regionalismo brasileiro. E a nossa convidada é Beth Cirne Lima, uma legenda já na vida agropastoril gaúcha e brasileira, que nos fala um pouquinho da sua vida, de como foi a sua infância, a sua juventude e até virar uma administradora de agronegócio. Dorotel, em primeiro lugar, uma alegria estar contigo aqui na casa do Devon, na Expo Inter. Grandes amigos de muito tempo, pelo nativismo, pela nossa cultura, pelo amor ao nosso estado. nossas atividades rurais, né, que são hoje as principais geradoras do nosso PIB estadual. E uma grande amizade que nos une, uma alegria estar contigo e com teus ouvintes desse tradicional gauchesco brasileiro. Muito obrigada. Me conta uma coisa, qual é o teu primeiro contato com o campo? Eu nasci em Porto Alegre, eu sou uma menina de cidade de Porto Alegre, urbana. Nasci urbana, cresci em Porto Alegre, e o meu pai é que iniciou a vida profissional logo que se formou em agronomia, engenheiro agrônomo na URGS aqui em Porto Alegre. Ele ingressou na universidade como professor, logo que se formou, e logo em seguida virou livre docente. Foi um homem sempre muito precoce, com uma carreira muito jovem e de sucesso. E desde o tempo em que ele era aluno, ele atuava em administração rural. Ele assessorava grandes nomes que faziam administração de negócios rurais. E com isso, com o tempo, ele foi ele mesmo assumindo a direção, assumindo algumas contratações para gestão de negócios rurais. Assim ele começou a vida e assim começou a minha convivência com o campo, através da minha visita junto com meu pai às fazendas que ele cuidava. Tinham duas fazendas que eu costumava visitar muito com ele. Uma é perto de Porto Alegre, em Guaíba, uma fazenda chamada Santa Isabel, e a Barba Negra, que ele era gestor administrador por um período, e como era próximo de Porto Alegre, aos finais de semana, porque como a gente estudava e ele viajava, né? A gente ficava em Porto Alegre estudando e ele viajava. A gente ficava com a mãe, os quatro filhos do meu pai, e ele viajava sempre nessas fazendas, compartilhando atividade com a universidade. Então a minha vivência começou nessas fazendas aqui em Guaíba, que próximo de Porto Alegre, final de semana que eu acompanhava, e eram fazendas que criavam Devon. Então desde o meu primeiro contato com fazendas, eram em fazendas que tinham Devon. Então a minha referência, se você falar gado, para mim gado é gado vermelho num pasto verde. É a paixão de infância, né? Bueno, Renato Fagundes, tu aí no estúdio, por favor, aparta como sempre e coloca para nós um poema e uma música, que já nós retornamos aqui diretamente da sede do Devon, na Expo Inter, falando com Beth Cirne Lima. Olá amigos, Renato Fagundes aqui mais uma vez, tendo a alegria, o privilégio de conversar com vocês através do programa Gauchesco Brasileiro, nessa série de programas que o Dorotel gravou diretamente da 44ª Expo Inter, essa importante feira do agronegócio brasileiro que acontece anualmente aqui no Rio Grande do Sul. Da janela do rancho, daquele rancho feito em barro e sonhos que deixaste vazio quando partiste, vejo todas as noites a minha, a nossa estrela solitária, que hoje vaga perdida no silêncio. A Rádio Tapense AM 1420 e online em Rádios Net. Tchê, se tua guaiaca não está folgada para bancar a faculdade da gurizada, não te assusta. O CredES, Programa de Crédito Educativo da Fundacred, está aí para te ajudar. Fundacred, uma instituição flor de especial sem fins lucrativos, que oferece crédito de até 100% da faculdade com as menores taxas do mercado e sem rodeios na hora de aprovar o teu contrato. Confira o site fundacred.org.br. Agenda gaúcha, chegou pra ficar. Agenda gaúcha, eu quero te dar. Agenda gaúcha, cultura e prazer. Agenda gaúcha. Trabalho, lazer. Sua parceira pra toda a lida. Tchê, toma atento, isso aqui é uma reprise. Está de volta o seu programa gauchesco brasileiro e nós estamos ainda acampados aqui na Expo Inter. Entramos lá no sábado passado. Hoje é sexta-feira, dia 10, e esse programa estará no ar em outubro. Eu sei, vocês estão aí nos curtindo já no mês de outubro, e cabe dizer que no dia 1º de outubro é o nascimento de Gevaldino Ferreira, poeta, lírico e regionalista, nasceu em 1912 na Vacaria. E também foi o nascimento de Rivadavia Severo, romancista gaúcho, médico e jornalista de Quaraí, em 1889. Ainda no dia 2, foi o primeiro acidente entre dois aviões na história da aviação em Milão, na Itália, em 1910. Dia 3, Getúlio Vargas, Góes Monteiro e Oswaldo Aranha iniciam os preparativos para o golpe final contra a República Velha na Revolução de 30. É, isso tudo está no livro Agenda Gaúcha, que vem a cada dia trazendo um pouco de informações distantes, né? Para as pessoas se darem conta que o mundo não começou ontem. Temos que ter a notícia do passado.